O centro de Foz do Iguaçu ficou lotado na tarde desta quinta-feira. Muitos consumidores foram até a Avenida Brasil para fazer a troca dos presentes de Natal. Como na véspera do dia 25, o motorista teve que ter paciência para encontrar uma vaga para estacionar. Os motivos que levam à troca de presentes variam, mas a maioria escolhe outro modelo porque aquele que foi ganho não agradou ou não serviu. Dona Meire acompanhava a mãe, que foi até uma loja de sapatos, escolher um modelo diferente. Ela conta que, além de fazer a troca, o consumidor sempre acaba gastando mais. Ela gostou do presente, ela adorou, só que ela queria o calçado um pouquinho mais fechado. Daí agora, mas para a loja é maravilhoso trocar, né? Porque sempre a gente paga a diferença, né, mãe? Foi uma mudança pelo modelo. É, modelo, só e modelo. E compra mais, né? Mas e aí acabou levando o modelo um pouco mais caro. E um modelo um pouco mais caro. Eu digo que o lojista, ele se beneficia de uma troca. Porque a pessoa, além que nem eu, já olhei outros modelos que eu vim junto com a mãe e já fiquei de olho, vou comprar outras coisas, e a mãe ainda trocou por um valor mais alto. Quer dizer, sempre é benéfico para a loja, né? O lojista. Na mesma loja, a vendedora Regina Antonioli conta que é comum o movimento de consumidores querendo trocar os presentes logo após o Natal. Todos os anos após o Natal, né, tem bastante troca. Mesmo porque a gente já faz uma parceria com o cliente, né, sobre as trocas, né, que eles podem levar, desde que o calçado não esteja danificado, a gente faz a troca. A vendedora conta ainda que a loja coloca uma etiqueta de troca nos produtos para facilitar o retorno do consumidor caso queira mudar o presente. O nosso produto, ele já vai com uma etiqueta de troca embaixo do pé direito, né? Aí, só tendo essa etiqueta, a gente faz a troca, só identificando que é da loja mesmo, a gente já faz a troca para o cliente. Dona Rosane Moraes foi para o centro com os filhos. O dia também foi de trocar os presentes e, claro, gastar mais. De amigo secreto, né? Ganharam, daí para trocar com o grande, pequeno. Acaba levando mais alguma coisa? Ah, vendo com algo... certeza. A gente ainda acaba levando. Sempre gasta mais? Sempre. Não tem como fugir de conta, né? Gasta mais sempre. Já no comércio da lojista Célia Carlos, que também atua no ramo de calçados, o dia foi de pouco movimento. Para ela, o retorno do feriado serviu para arrumar o estoque e pensar nas promoções. Colocar a casa em ordem, promover os produtos, né? É assim que a gente procede a partir de agora. De acordo com o Procon, as lojas só têm obrigação de trocar o presente se ele tiver saído de loja com defeito. O prazo para a troca, nestes casos, é de 30 dias. Em outras situações, a obrigação não existe, mas a maior parte dos comerciantes facilita a vida do consumidor, exigindo apenas etiqueta ou nota fiscal dos produtos. Maurício Freire, para a CBN Foz.